You know this is episode 1. Atrás dos milhões, cada um nas suas funções, nossas organizações, movendo as multidões. Cê sente o bez estremecendo o chão. Isso é só pra quem quer seguir no seu coração. Cê quer cash, cuspit tirando onda com as minas. De cima do palco, olhando a rapa com a mão pra cima. Dedicação, ascensão, faz o jogo. Episódio 1 é das street. Eu tô com um som que se espalha, expresso versos no beat. O pause do rap inspira, tese cresce, consiste a cada som. Inovação, o universo é meu limite, trago o dom da criação. Ei, vou pra cima, sente o clima. Os manas mina, vou pra cima, sente o clima. Os manas mina, que vi, orgulho sentido, mano, aplaudido. As mina curti, espero que sim, espero que sim. Beat que bate, bate, bate. Na rádio que invade, da play ouve. Na parte que rádio, quem não curti. No carro bem alto, rolê por aí. No botão do celular, do som expandi. Rap no Orkut, ritmo que acredite. Que dedicação sempre flui, sim, sim, sim, sim. Eu quero que Deus dê pra mim uma mina firme. Tem discutido, só entendi, amor dividi. Ei, vou pra cima, sente o clima. Os manas mina, vão pra cima, sente o clima. Os manas mina, as mina. Se quer cantar, então decore o som. Se tá no peito, então levante a mão. Se ter respeito pela vida são momentos que vem e vão, tudo sempre no coração. Se quer cantar, então decore o som. Se tá no peito, então levante a mão. Se ter respeito pela vida são momentos que vem e vão, tudo sempre no coração. Vou pra cima, sente o clima. Os manas mina, vou pra cima, sente o clima. Os manas mina. Os mano, as mina, as mina.